Pio Mike Tango, autorizado ingresso na Quebec, após cruza a pista 1 no 7, Tabá, pátio 5, ao estacionar livrando a frequência. Salvador, gol 2046, break pra cá. Tá, 2046, puxa o treinamento e chama táxi. Vai com táxi, 2046. Controle, Papa Franco Mike é bom? Consiga, Mike, é com alfa. Como é a nave em motor? Para evitar passar por da costa, autorizaria que quebrar o terminal pela magnética 2, mantendo a 2.0 até o limite e após o reposicionamento. Tango, Mike é com alfa, autorizado a magnética 250. Mais Do Bravo Sertão, solicita ascensão para 160. Bravo Vitor Tango, livre ascensão, nível 160. 160, livre, Bravo Sertão. Galeão 54 a bordo. 154 a bordo? Sim, direita, vem ainda, ponto de espera 1995, ajuste na 0, 12, bom voo. Vem ainda, ponto de espera 395, obrigado, 2043. Salvador, Gol 2043, 0 pronto. Gol 2043, autorizado a alinhar e decolar no 0. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Além de decolar da 1-0, Gol 2043. Salvador, Salvador, confirma o local de sobrevoo. Gente, Salvador, Salvador, TGL na 17, a 1000 pés. Decola com curvas a critério da torre. 1935 controle, caso necessário, acione 0133 no transponder. Bravo Vitor Tango, confirme aeronave homologada voo IFR. Aeronave e tripulação homologada de voo IFR. Aqui, aeronave Vitor Tango. Gente, plano de voo modificado ao 03, Bravo Vitor Tango. Papa Romeo Serra Golf Oscar, autorizado o acionamento, parte 4, porta pronto para o táxi. 043, decolador 04, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, 2043, obrigado. Rodrigo 2043, boa noite. Voo 2043, contato radar na decolagem, vapor nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, possibilidade para a lenda? Voo 2043, após 2000 pés, pro de lenda. Após 2000 lenda, 2043, obrigado. Com 096, acendo identificação, voando na proa de mar e para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 090, VNH1-012. Mantém o PC da chegada, voo 1096. Informa o tráfego 12 horas, 39 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 080, um Charlie 208. Capatango Mike Eco Alfa, informa o tráfego 12 horas, 35 milhas. Rumo Nordeste, cruzando 170, em descida para o 090, Boeing 738. Bravo Vitor Tango, passando Coral a 1 milha, mantém nível 160, serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência 1201. Eu encerro o Golf Oz, autorizado o táxi, reporta na Oscar para ingresso. Mike é com Alfa. Romeu Golf Mike X-Ray, possível, Aerostar, pronto para acionamento? Autorizado. Autorizado, está, pro Gol 1096. 1096, obrigado. Mike Echo. Gente, reporte e reassumindo na proa de coral. Qual Kaizen, sent o flight level 090 NH1012 via Mali arrival from traffic position 12 o'clock 27 miles maintaining 080 south eastbound Charlie 208. Atingir 90, Gol 1096. Roger, temos 0096, desça para 2000 pés. NH1012. Confirmo 0096. Desça para 2000 pés. NH1012, tráfego superado. Brasil, 0012. Country 862, fly top position. Fly direct to top, it's country 862. Farro Mil Serra Golf Oz, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, subindo no 50 graus, 5 não. Salvador, boa noite, Gol 1973, gente da informação Zulu na posição 4, solicita autorização para o Galeão. Gol 1973, Galeão, 360 autorizado, via rota do plano, decola 10, curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi. Uno 1935, controle 5463 do transponder. Autorizado nível 360, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, o controle 11935 e o transponder 5463, Gol 1973. Maior do Chamira Puspe, acionamento. Chamará, Gol 1973. Serra Golf Oz, livre de decolagem no 7, vento no 50 com 5. Mike Eco Alfa, confirme, irá prosseguir direto ou irá passar no bloqueio de Ilhéus para o eixo da aerovia? Papa Romeu Serra Golf Oscar, decolado 115, autorizado curva à direita, cruza final da 10, reporta livrando o eixo. Autorizado curva à direita, circuito pela direita, reportará livrando o eixo, Serra Golf Oscar. Gente, Mike, é qual? Sobre Salvador, boa noite, é o Azul 2795, ciente da Azulô. Azul 2795, a sua identificação. 3662, traffic of traffic overtaking, turn 3662, descension flight level 050. Azul 2795, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, mantendo o nível 180, reporte para descida. 180, reporte para descida, Azul 2795. Confirme o Mike Eco Alpha estimado para ingresso na FIR Brasília. Confirme o través de conquista, o mais é qual? Estimado para o través de conquista. Papa Romeu Serra Golf Oscar. Visual com mesmo está autorizado a girar base quando pronto, reporta final da 17. Autorizado a girar base, reportará quando pronto, Serra Golf Oscar. 1096, complete final do procedimento, chame a torre em 118.95. 295, boa noite. Tango Mike Eco Alpha, confirme se já voou visual na rota. Tá bom, quer apanhar no vento? Não, dá presente, se possível agiliza, para o 17, final e toca remetida. Agilizando, toca remetida no 17, Serra Golf Oscar. Exato. Em Salvador, muito boa noite, gol 10096, tá 1,5 milha de Simbra no ILS estabilizado. Gente, gol 10096, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem legal, 0012. Vamos tráfego, à sua esquerda, mantendo o número pés para toque remetida na pista auxiliar. Gente, aguardando o gol 10096. Só para informação, o gol França vai para pouso final. Confirma, Serra Golf Oscar para pouso, 97? Pouso final, 97. Autorizado, o pouso na 17, o vento 950 graus, meia dúzia de nós, Serra Golf Oscar. Autorizado, pouso final 17, Serra Golf Oscar. Tango Mike Eco Alpha, registro radar encerrado a 65 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha nível 080, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. Arrumei o Golf Mike X-Ray, né? Escuta. Bom, 0096, avistado, livre pouso, pistão no zero. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Gente, livre pouso, gol no 096. Papa Romeu Serra Golfiosca, no solo, ao 20. Autorizado, backtrack da presente, após esquerda, pátio 4, via Oscar. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, autorizado ingresso na 17, reporta na cabeceira 17 quando pronto para decolagem. Autorizado ingresso na 17, reporta quando pronto para decolagem. Golf Mike X-Ray. 1096, no solo 22, livre à direita, chama solo, 1219. 219 à direita, 1096. Decisão com isso, o estacionário vai na frequência. É Golf Oscar, boa noite. Alô, boa noite, bom, 096, livrou na sua escuta. 096, prossegue Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. O azul 2395 para descida. Azul 2795, desça para o nível 050, QNH 1012. Para 5002, azul, obrigado. Papa Romeo Golf, Mike X-Ray, mantenha a cabeceira no 7, agora a coordenação com o controle. Mantenha a cabeceira no 7, agora a coordenação com o controle. Golf, Mike X-Ray. Salve, Salvador, boa noite, até 3258. Country 662, complete. Complete final approach, contact the tower on frequency 118.95. 118.95, step 3662. Salvador, Sideral 9973, boa noite. Confirme, gol no 973, chamou? É o Sideral, Sideral 9973, para confirme. Federal 9973 para cópia, chama solo 1219, boa. Ah, desculpa, 219. Tá, o meu Golf Mike X-Ray, coordenando com o controle. Aguarda mais 3 minutos na cabeceira do nosso set para a decolagem. Fortaleza, pronto? Pronto, siga. Salvador Fortaleza, 370, nível autorizado, via Pesulo 19. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. 1-1-9-3-5 controle, acione 5472 no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370, primeiro do via Upper Zulu 1-9. Momo Froti, controle 5935, transponder 5472, quadro 3854. Estimativo 5472 no transponder, chave prova pushback, selamento no portão 2. 5472, 3854. Federal 9973, Confins, pronto? Prossiga. Salvador Confins, 360, nível autorizado, via Ampersulo 21. Devolta 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Eletro. 1-1-9-3-5, controle, 5467, transponder. Autorizado 360 para Confins, Ampersulo 21. Estadéstico à direita, agora Eletro, 3935-5467. Correto, chame para pushback, funcionamento federal 9973. Vamos lá. Barro meu Golf Mike X-Ray, livre decolagem, pistão no 7. O vento 160 graus, 7 mais. Decolagem, federal 7, Golf Mike X-Ray. Tá. 3662, no solo 28, livre à direita, chama solo, 1219. Sim, está 3662. Tá 3662, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, tá 3662. Avô Gol 795, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray da pista 10, rapaz estabilizado, NH1 na 0 no 2. É, portará estabilizado. É, estou em referência, se possível, voar duna. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, decolado aos 3-0, chama o controle. 1-1-9, decimal 3, 5, bom. Controle 1935, Golf Mike XR, grato. Azul 2795, mantém o perfil da chegada. Sim, a gente já mantém o perfil, o azul 2795 é portaria estabilizado. Controle Salvador, boa noite, Japão, meu Golf Mike XR, decolado na sua escuta. Solicita se possível PROD Conde. Papa Romeo, Golf Mike X-Ray, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 190, mantenha o perfil da saída. Tá, mantendo. Vai subir até 190, perfil do perfil Conde, Golf Mike X-Ray. Zero 9973, tá livre, push no pat 3, chama táxi. Livre, push, chama táxi, obrigado. Azul 4298, aciona identificação via chegada Mar e desça para o nível de voo 060 QNH 1013. 060 QNH 1013, Samara. BLS, o azul 27. Azul 2795, complete a final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 895, obrigado. 228, liberado a estrutura de 060. Azul 4298, autorizando a descida para o nível 060. Torre Salvador, boa noite. O azul 2795 baixou e travou. Azul 2795, boa noite. Livre pouso, pistão no zero, vento 130 0 graus, meia dúzia noite. Livre pouso. Cruzão 2013, geral 9973, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte 341 no Índia, no ponto de espera torre, ano 8, decimal 95, ajuste no 0, 13. Controle Salvador, Chanel 6310. Chanel 6310, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, QNH 10013. 070-013, Turbo 1095, autorização para Fortaleza, por favor. Voo 1096, prepara como transição Fruti, aguarda a cópia. Como Fruti, aguarda, obrigado. 9, azul 279. Autorizado, posto 02, chama ataque. Autorizado, posto 02, 2795, boa noite, livrão. Azul 2795, táxi via Alfa, Kilo, posição a 4 Lima, no Pat 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Pat 3, azul 2795. Voo 1096, tá pronto, cópia? Voo 906 autorizado Fortaleza, nível 370, via Anchorage 119, Bangu, após sair com a rota do plano. Decola da 10, após decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 5502, controle 119-35. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, de 4019, Bangu, e depois conforme. 5502 ao controle, 935 ao transponder, voo 10 na terra. No 096, contagiamento correto, chama quando pronto no portão 09. Controle 0997-3, voa. Será o 9973, contato radar na decolagem, suba via Dael, corrijo, suba via Arbor para o nível de voo 360. Para o 360, via Arbor, pode voar, elefa? Mantenha o perfil da saída, será o 9973. Mantenha o perfil então. R6310, desça para o nível 050. Voo 4298, deixa para 2000 pés, livre ali a X-Ray da pista 90, reporte estabilizada. 2000, livre X-Ray, reporte estabilizada, 4298. para o táxi 3258, 174 a bordo, 3 horas e 20 até ele. Então, 3258, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, ajuste 1013. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, 395, boa noite, 3258. Salvador Tower, Pride Portugal 019, on final runway, with you, down on lock. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 6 knots. Clear to land 10, Portugal 019. São 3858, boa noite. Inicialmente mantém o ponto de espera. Após o pouso da aeronave na final, ali mantém pistão no zero. Após a aeronave na curta final, ali mantém no zero. Estabilizado, azul 4298. Azul 4298, complete final do procedimento e chame a torre em 118, decimal 95. Azul 95, boa. Amador, boa noite, azul 4298, 7000 estabilizado. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, Airbus da TAM ingressando para a decolagem tão logo autorizada. Hoje, agora é pista livre. Portugal 019 on the ground 347, vacated via taxiway. Go fix, expedite your text please and contact ground 11.19. 119, expediting taxi of Portugal 019, on Nigeria. Portugal 019, expedite your text please. Hello. São 3305, acione a identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, QNH 10013. Desce via para o 050, com 1013, São 3305. Zero, vento 120 graus, meia dúzia nós. Papa Romeo, Golf Mike X-Ray, controle. Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, a 5 milhas de Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível 190, chame controle Aracaju em 1203. 1096. Golf Mike X3. 1203, Golf Mike X3. 1203, Golf Mike X3. Azul 4298, pouso autorizado, pistão no zero, 120 graus, meia nós. Sempre pouso no zero, 4298. Tan 3858, decolado aos 50. Controle transfere em 119, decimal 35, bom voo. 3858, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Via Perfil Momo 370, autorizado 4298, no solo 851, libera a próxima direita, Fox, solo no 21, decimal 9. Fox, 29, boa noite. Boa noite. Para a possibilidade 3305, voadora? Então, 3305, mantenha o perfil destinado. Será? Alfa, reporta antes da taxa de Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette.